8-2-2-3-1 no livre da colagem, pistão no 0, vento 0-9, 0 graus, 1-8, nós. Livre da colagem, passageiro 2-2-3-1. 8-8-3-3-2-5, muito obrigado, senhor. Na eco, corrigido. Via Alfa Kilo, estacionando no pátio 3. Alfa Kilo até o pátio 35266. O solo é o 35401. Solo 35401. Prossiga. Puxa, acionamento. Vicente, aguarde a aeronave da companhia que vai estacionar no pátio 3. Ei, mantém escuta. Web 6720, pequenos desvios à direita. Gente, livre desvio, Web 6720. Small 8, bom voo. Controle Salvador 198, graças, bom dia. Controle Salvador, passarei 2231. Passarei 2231, contato radar, C da Momo. Aí dá bom, passarei 2231. Alô, F-729, agora puxa o estacionamento na 06. Foxtrot, Tango Oscar, controle Salvador. Paulo, mais uma vez, boa tarde, Papa Tango, Yankee Serra Serra. Prossiga, Yankee Serra Serra. Estamos no pátio 406 a bordo, para um voo em setor norte, Candeias. Sente, aguarde cópia. Guardando terra. 7720, posso pelo, desça 2000 pés, ajuste 1008, reporte, localizador. Reportará localizador, 7720. Autorizado, pushback somente, chama para o táxi. Ok, o 540 não vai manter posição, que a gente está resolvendo um negocinho aqui de manutenção, já iniciou, ok? Gente, reporte pronto. Serra, confirma a melhor saída pelo litoral norte? É, o centro norte, 336, apoio ideal. Gente, Yankee Serra Serra, autorizado, voo local, sobrevoa em Candeias, decolada 500 pés, decolada 17, curva esquerda, corredor forte, controle 119-8, aciona 0131, corteja. 0131, decolada 17, corredor forte, se possível, é corredor pro norte aí. Sentido rotatório. Vicente, pro norte, prossiga Yankee Serra Serra. 0131, decola da 17 pro norte, o Serra Serra. Vicente, controle 119.8, altímetro 1008, tracionamento chame torre 118.6, bom voo. 386-1008, 198, o Serra. Solo, voo 1077, número 4 para o pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi, no 077. Mais uma vez, boa tarde, só passando o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, boa tarde, livre acionamento, chame táxi. táxi, objeto 5729 com 152-320, alterna Guarulhos. 152 a bordo, altímetro no 008, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 1 na noite, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, 18 meses, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. No 008, livre táxi via Pátio 4, reporte para ingresso, pista no 7. Táxi, reportará para ingresso no 7, certo. Vicente autorizado, 479, chama para o táxi. Chama táxi, 479. Ingressão na 17 do Serra, pronto para a decolagem. Yankee Serra Serra, a linha aí decola direto para o norte, vento 090 graus, 169. 090, 169, a decolagem aqui. Oi, Salvador, boa tarde. Webjet 6720 estabilizado. Boa tarde, Web 6720. Continue a aproximação, reporte 5 milhas fora. Estará 5 milhas fora, mensagem 0. Yankee Serra Serra pro a norte, chame o controle 1198. Pro norte, 98, Serra. Uniforme, prossiga. Excelente, o tipo de equipamento? Descanso uniforme, 1500 pés no corredor Veracruz, Caixa Prego, Veracruz e Interlagos, ajuste 1008. Informo, tem um tráfego à sua frente, um Charlie 182, mesma velocidade, 4 milhas a 1500 pés, mesmo destino. Reporte através de Veracruz nessa. Saída da El, Leda, Mid. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-4-4-1, no coteja. Autorizado com 5-3-6-0, OPS Lulu 1-6, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, o controle 119-8, o transponder 5-4-4-1, o 1-7. Cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Camara. Solo trip 5219 para o pushback acionamento no pat 3, posição 4. Autorizado, chama para o táxi. Chama ali para o táxi. 28.110. Aguarde o web 5729. Aguardando a Jack 5729. Preparação com o mesmo. Taxi 137 a bordo, 4 horas de autonomia, terreno para o reporte localizador. Para 3.000 com 1.008, 8.002. Fio, 3 mil pés. 3 mil pés. Controle, antes de Serra. Serra, Serra, prossiga. Decolo Saldor, tá, comprou a nossa procedência Massari. Vai realizar pouso naquele setor, chamará para o pouso. Gente, na escuta final para pouso, IEC Serra Serra, 500 pés. Na escuta 510, Serra. Controle, passagem 2231. 2231, prossiga. Possibilidade de voar para o de Barreiro? Em coordenação com o centro? Chega agora a Recife, na frequência 1288, alterna 133-25, solicite direto aquele centro, bom voo. 288-3325, grato, boa tarde. Cinco, sete, dois, nove, a linha e mantém pista 190. A linha mantém na pista 190, já 5729. 2000, então 8002. Desça 2000 pés agora, o Tanto 002, ajuste 1008, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, o Tan 8002, obrigado. Pego Oscar, passou Veracruz, agora comprou de Paripe. Gente, pode Paripe, Fox, trote Pego Oscar. Oscar. Sweep 5219 para o táxi 31 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 20. 31 a bordo, altímetro no 008, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera torre 186, bom voo. Juliette Alfa 186, obrigado. 5 nós. Liberta colagem 10 iniciando, obrigado, 729. Boa tarde, 6720, táxi via Kilo e Pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. 7 Kilo, Pátio 3, chama para o principal. 6720. Para o táxi, o Pantanal 4711, na alterna com 4 horas e 29 de autonomia, 174 a bordo, Pantanal 4711. 7174 a bordo, altímetro no 008, táxi via pátio principal, chama através do portão 612. Principal, chama através do 612, o Pantanal 4711. Web 5729, decolar 202, controle 1998, bom voo. 198, uma boa tarde, Web 5729. Tchau, Alfa, no ponto de espera, torre 198, decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, torre 198, decimal 6, grato, Pantanal 4711. Web 5729, contato radar, Rod Leda da presente. Presente direto Leda, grato, Web 5729. Botão 8002 passando aqui através do barradão, baixar travado. 8002, complete LS, chame torre 186. 186. Controle Vitorinho Juliette, passou Vera Cruz, ingressando agora a corrida Vera Cruz. Visual com tráfego logo à frente, o tráfego informado, manter 1500 para instrutivo. Afirmo, em mesmo destino. Chame agora em Paripe, Vitor de Juliette. É, já para parar Paripe. Qual é a distância do tráfego agora? 25, está na posição 1 para funcionamento. Visual. Boa tarde, São 8002. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 14 nós. Aguardando a autorização. Vai aguardar um minuto, gol 925. Vento 002, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 149. Tá nível pouso, tá 8002. No 077, decolado aos 4, aos 04, correção, controle 1998. 798, grato, um ótimo dia. Boa tarde, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 1077. Boa tarde, gol 1077, contato radar, saída da EL. Descida da EL no 077. 5219, a linha mantém, pressão no zero. A linha mantém, 5219. Então, 8002, solo 06, no 219, boa tarde. 219, boa tarde. Tipo 5219, livre decolagem, pistão no 0, vento 08, 0 graus, 189. 135219, iniciando a decolagem. Tá pronto, pode esperar, pistão 10, Pantanal 4711. Pantanal 4711, no ciente, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, pistão no zero, Pantanal 4711. Cinco dois um nove, da cola 207, controle 1198, bom voo. 98, 3559. Salvador, gol 395, formação Papá, boa tarde. Chego, boa tarde, via Mar, desceu 050. Via Mar, até o 050, você já tem. Entendeu? Controle 35219. 35219, contato radar, sai da Gole. Sai da Gole, 5219. O Oscar vai passar para Lipe e ingressar até Lago. Gente, dá presente agora pro da rotatória, o Whisky Oscar uniforme. Ele é o Fox Tango Oscar, senhor. Whisky Oscar uniforme da presente pro da rotatória. Uniforme. Fox Tango Oscar, reporte na rotatória. Reporta na rotatória, Oscar. 43 autonomia, alternando com o fim. 1196 a bordo, altímetro no 008, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1986, bom voo. Índia Alfa, a torre. No ponto de espera torre 1186, gol 925. Gol 399, coordenação com a equipe de solo, faz saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Gente, coordenação com o solo, está nível 399, vai chamar para o táxi. Pés de Paripe para a rotatória, o IACCR-SR. Pantanal 4711, livre decolagem, pistão no zero, vento 08, 0 graus, 179. Livre decolagem, pistão no zero, Pantanal 4711. Logo 1755, portão 8, posicionamento. Autoridade chama para o táxi. Autoridade chama táxi no 755. No 925, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém no zero, gol no 925. Rotatório e tem um campo à vista. Fox Tango Oscar, chame Torres 286. 286, Tango Oscar. E que você recebe a sua posição? Eu não recebo o transponder? Estamos dentro de 500 pés, agora 12 mil. Eficiente. Bisque Oscar Uniforme, mantendo 1500 pés, corredor Interlagos, chame Torres 286. 286. Vitrine de Gillette, mantendo 1500 pés, tráfego à sua frente, 3 milhas agora. E chame Torres 286. Torres 286, grava. Que Serra para proa da rotatória, 500 pés, chame Torres 286. Vitor Índia Juliette, reporte final de 8 milhas 17. Faltará final de 8 milhas, está seguindo o tráfego à frente, 1510. Está passando agora a marítima. Gente, Vitor Índia Juliette, reporte final de 8 milhas 17. Faltará final de 8 milhas 17, Juli. 060. 060, 3 1 0. Controle Salvador, é o Pantanal 4711, na decolada Nadaião. Que o senhor se encontra exatamente? Salvador, Pantanal 4711. Pantanal 4711, contato do radar, você é Nadaião. Gente, gol no 925, livre decolagem, vento 080 graus, 15 nós. Livre decolagem, gol 925. Rotatória, Whisky Oscar Uniforme, visual com Fox Tango Oscar na final. Whisky Oscar Uniforme, prossiga final no 7, aguardando instruções. Vejo lá. 288, alterando 3325. 288, 3355. Do altímetro 1008, táxi via Índia Alfa no ponto espera, torre 18, Simão Meia, bom voo. Gente, via Índia Alfa no ponto espera, 18, torre 18, altímetro 3 na prova. Trote Tango Oscar, livre pouso, pistão no 7, vento 080 graus, 18, nós. Oscar. O nosso 755, 86, a bordo, 3 horas e 24, alternando Campinas para o táxi. Torre Algon 399, ponto de espera, dono 0 ponto. Voo no 925, decolada 114, controle 1 no 98, bom voo. 198, obrigado. Controle, o 925 da Gol. 395, prossiga. 925, decolou, curva na direita, gole. 1925, gente, contato radar, sai na gole. Você da gole, 925. Ok, mantenha em torno de 500 a 600 pés, informa o tráfego acima, 1500 pés, ok? Gente, o tráfego, Serra Serra, está a 600 pés. Foxtrot Tango Oscar, seu solo aos 14, frequência livre. Boa tarde. Só confirmando, vai livrar no pátio 5. Ok, Foxtrot Tango Oscar, mantenha a posição. Vitor Índia Juliette, na escuta. 1,5 o Luiz Gaston de Fá. Whisky Oscar Uniforme, livre pouso, pista no 7, vento 080 graus, 15 nós. Vitor Índia Juliette, inicie 360 com curva pela esquerda, mantenha 1500 pés, aguarde instruções. 360 pela esquerda, mantendo 1500 pés, aguardando instruções. No 399, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém no zero, 399. Oi, o Serra Serra. O Yankee Serra Serra tá na escuta, confirme a posição. Tá agora entre a 17 e a cabeceira 10, tá sempre do tráfego acima, o Serra Serra. E Yankee Sierra, você tem condições de pouso direto no pátio? Pouso direto no pátio 4, sem interferência com a 17 nem 10. Afirmativo, Yankee Sierra, Serra, 500 pés até a final, o vento 080 graus, 14 nós. 080, 14 nós, Serra, 44. Gol 395, desça 2000 pés, ajuste 1008, reporte localizador. Bem, desce 2000, 1008, reporta estabilizado. 395. Sarim Juliette, 360 pela esquerda, reinterceptada final da 17. Vitor Índia Juliette, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Vitor Índia Juliette. O Iscausca Uniforme, confirme o pátio que vai livrar. Sim. Ok, Yankee Oscar Uniforme, mantenha Quebec. Foxtrot Tango Oscar, mantenha a posição, ok? ...399, livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 13 nós. Livre decolagem, 10, 399. Biscau, que uniforme, mantenha a taxiway Quebec, aguarde o pouso da outra aeronave na curta, ok? Bom. Biscau, que uniforme, copiou a torre? Afirmativo. Vitor Índia Juliette, livre pouso, pistão no 7, vento 080 graus, 13 nós. 080 graus, com 139, livre pouso na 7, o Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette vai fazer um pouso curto, se autorizado, backtrack para participar. Afirmativo. Gol no 755, ali mantém, pistão no 0. Ali mantém no 0, no 755. Pronto para cópia? Pouso 4 no 5? Negativo, Mike com Delta. 1925. Delta autorizado Manati, 510, corredor Axé. Decola da 17, curva direita, controle 199.8, aciona 0140, coteja. 8, obrigado, não seja nada. Cinco, dois, um, nove, direto Vitória da Conquista. Gente, direto Vitória, o Trip. 5219. Vitória e Juliette. Controle de Salvador é 1399, Cruzamir, 900 na Dael. Tô no 7, reporte livrando. Com 399, boa tarde, contato radar, saída da EL. Antena da EL no 399, Federal 360. Gol 925, suba restrito a nível 300 até liberação com Recife. Gol 925, gol 925, suba restrito a nível 300. 300, gol 925. Desça 2000 pés, ajuste 1008, reporte localizado.